Olha que morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus. Entra de volta o meu amor. Entra de volta o meu amor. É o DJ Cauã, tá ligado? Olha que morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus. Entra de volta o meu amor. Entra de volta o meu amor. É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver a sua foto. É o DJ Cauã, tá ligado? Porque se toda vez que eu vou sofrer assim, oh, oh, oh.